tá passando à sua direita agora, pode ir taxiando lentamente, ele vai cruzar a sua frente lá na entrada do pátio, depois o senhor segue em frente, via pátio, Índia, chama no ponto de espera pronto. Pronto. Oi, Salvador, boa noite, gol 076, final da 10, baixada travada. 10076, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 305, solo de 29, livre à direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantendo a minha escuta. Via Alfa, antes da Juliette, mantendo a minha escuta, 5972, dada a presença, Duna. Na Prédio Duna, intercepte completo LS, 5972. Na Prédio Duna, intercepte LS, está estabilizado aí, 5972. 0726, confirma o livre pouso, 1060 graus, 12 a mais. Livre pouso na B, com 1076. Web 6747, tem a nave acelerada passando ali atrás, agora liberando o pátio 3, autorizado, pushback, chama o táxi. Sim, autorizado, chama o táxi, paciente do federal, 47. Senhor federal, vai aguardar a passagem do tráfego, mantém o ponto de espera. Observe o recuo da aeronave da Webjet no pushback. Assim que ela liberar a passagem da taxiia à esquerda, continua para o portão 8. Ok, assim que liberar, o que o Web liberar, continua para o portão 8. 3305. Autorizado, né, manter pista no zero. O 076, seu solo aos 32, livre à direita, via Alfa, chame antes da Juliette na minha escuta. Confirmando então 3305 para o 8. Estimativa esquerda e 8. 08, obrigado. Seu solo foi aos 33, confirmo, táxi via Alfa, chamando antes da Juliette. Sideral livre decolar, 160 graus, 62 anões. Isso, Rio 5972, complete aproximação, torre no 8 desse nome. 86. Governador Rio 5972, eu faço uma vez de ferro, vai dar trabalho. Sente, Rio, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Para o táxi, 6747, ou no 67, módulo 350, consciente. O táxi em frente, via Índia, chame no Ponte Feira, pronto. Índia, chama pronto, passa. Sideral, decola os 3, 4, controle 19, decimal 3, 5, 1. Obrigado. Rio 5972, cheque o trailer, no pouso, vento 1, 4, 0 graus, 8 nós. Ele pôs 5-0, Rio 5972. Sideral 9971, boa noite, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, está presente voo Leda, após Leda Bridge. Leda Bridge. Sente, mantém a posição, Web. Mantém. Sente, está autorizado, esquerda, portão 2. Autorizado, é, mantém, 6-4-7. Vem, mantém, 4-7. Rio 5972, seu solo aos 37, livre direita, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3 na minha escuta. Aos 32, livre direita, Alfa e Kilo, pátio 3 na minha escuta. Alfa 3. Sete de decolar, 150 graus, meu Deus. Livre, a 7-4. Ô, Torre, o 6-3-0, autorização da próxima etapa na frequência, chupsal. Isso aqui mesmo, pode conseguir, tá pronto até a Recife? Sim, ativo. Tá atualizado, Recife 350, Perusque 58, decola curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, aciona 5532 e controle 19, decimal 35. 9971, submantém o nível 360, chame centro Recife na 25, decimal 1, alterna na 33, decimal 25. 251, 3325. Mesmo, transponda minha frequência do controle 119-35, Roxané, 6310. Finalmente, eu chamo para pushback. Voltará, obrigado. 747, decoste 38 com 2935. Olha, boa noite, 747, boa noite, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, sai da árvore. 360, na árvore, pode correr, né? Elefa da presente, 6747. Lisa Pesuru no meio, se tiver ouvido, deve ser da Eleza Brilho, ok? Webjet 6747, submantém o nível 360. Chame Centro Recife no 28, decimal 8, alterno no 260. 288-260, boa. Alô, 6303. 286, por favor. Cadê? 6303. Prossiga, 6303. Esteve, você liga uma corrida prevista na Guarulhos, 6303. O 6303, copia? Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pesulu 21, pistão no zero, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 119.35, transponda 5525, Sané 6313. Este é o nível 360, Pesulu 21, decolta pistão no zero, curva direita, saída Arbor, Elefa, 1935, 5525, 6313. O Sané 6313, cotejamento correto, vamos para pushback. Obrigado. No 5, boa noite, acione identificação. Trip 55 no 5, contato radar, 68 milhas nordeste do VOR de Salvador. Vou ir na proa de Bonf para a chegada Bonf e chame quando pronto para a descida. O ajuste no 0 no 5. CNM-224, boa noite, acione identificação, autorizado chegada MAN, vê se mantenha o nível 050, o ajuste na 0 na 5. Autorizado chegada MAN, destino para o 050, ajuste 050, o CNM-224. tá te chamando em torno de 8,6. Vão no 074, estamos para a cópia. Vão no 074, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pezulu 21. Pistão no zero, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 119 decimal 35, transponda 5534. Vão no 074, cotejamento correto, estamos prontos para puxar o acionamento. Foi pelo 5595, reporte pronto para descida. Foi pelo da presente 5595, reporte pronto para descida. Dos 4, desse montanha 2000 pés de ajuste na 0 na 5, reporta estabilizado no ILS que se rei da pista na 0. Azul 4209, autorizado com fins, nível de voo 360, via Upezulu 16. Pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 119 decimal 35, transponder 5540. Azul 4209, estamos prontos para possível acionamento. 0, pede acionamento, por favor. Confirme, o Oceano é 6310, ou Oceano é 6313? 10. Oceano é 6310, autorizado por Chibeca acionamento, sempre pronto para ataques. Chamada pronta. Zona 78, autorizada desde...